acredite em você. Só mensagem positiva no bang pra vencer. Só mensagem positiva, só mensagem positiva, só mensagem positiva, só mensagem positiva. Só mensagem positiva, acredite em você. Só mensagem positiva no bang pra vencer. Só mensagem positiva, só mensagem positiva, só mensagem positiva, só mensagem positiva. Só mensagem positiva, acredite em você. Você é do tamanho do seu sonho, negou. Acredito sim que no lixão nasce flor. Acredito sim, cada qual tem seu valor. E assim, mano, o bang tá firmando. Fix participações, eu tô colando na humildade. FGR Gangsta. Rimas construtivas, batidas empolgantes. A verdadeira chave é nunca desistir. A verdadeira chave é sempre persistir. E assim, truta, segue a caminhada no rap, no dance ou em música de balada. Não importa, cada um faz como quer. O importante é tentar, vem o que vier. Independente, é sucesso ou fracasso. Independente, o futuro eu mesmo faço. Só mensagem positiva, acredite em você. Só mensagem positiva, no bang pra vencer. Só mensagem positiva, só mensagem positiva, só mensagem positiva, só mensagem positiva. Só mensagem positiva, acredite em você. Só mensagem positiva, no bang pra vencer. Só mensagem positiva, só mensagem positiva, só mensagem positiva, só mensagem positiva. Só mensagem positiva, no bang pra vencer. A cara é essa, a cara é se envolver, negou. Nas fitas de mil graus, se envolver, trutar. Nas fitas de mil graus, acredite em você. Você pode vencer, basta querer, só basta querer. Vai, corre atrás, não espere pelo próximo. O inimigo tá do lado, mas pode ser seu sócio. Ninguém, tiozão, passa na sua frente, ninguém te segura. Aí pra frente, coloque, mano, isso na sua cabeça. Deus é tremendo, já te deu a vida. Quer mais o quê? Só depende de você. Se você pode ou não pode, qualquer jeito cê tá certo. Força criadora, firmeza é papo reto. O FGR Gangsta, mais um som do gueto. De branco, amarelo, cor de rosa ou de preto. Tá certo, tio? Humildade, sinceridade, coragem, determinação, força criadora e autoestima. Elementos fundamentais para o sucesso pessoal. Acredite em você sempre. Acredite em você sempre. Só mensagem positiva, acredite em você. Só mensagem positiva, no bang pra vencer. Só mensagem positiva, só mensagem positiva, só mensagem positiva, só mensagem positiva. Só mensagem positiva, acredite em você. Só mensagem positiva, no bang pra vencer. Só mensagem positiva, só mensagem positiva, só mensagem positiva, só mensagem positiva.